começa o desespero. Daqui a pouco são 6 horas, a noite chega trazendo seu segredo. Ao chegar, o cheiro da morte exala, assassinato, estupros. Desperta loucos, donos da madrugada, que vem como um sonho de criança. Deus deixou a esperança, Natal, Papai Noel não apareceu. Vale mais do que bala dum dum, diga. Vale mais do que um tiro de dum dum, diga. Vale mais do que bala dum dum, diga. Vale mais, vale mais, vale mais. Vale mais do que bala dum dum, diga. Vale mais do que um tiro de dum dum, diga. Vale mais do que bala dum dum, diga. Vale mais, vale mais, vale mais. Vem zumbir na escuridão, dão. Sempre vagando ladrão, se é o mal, cuidado, hein, irmão. Procuram vítimas, quem são? Cobaia do sistema, pobre está, periferia. Bandidos contra o bem, bem, marginal, não. Na mão de traficantes, oh, oh, viciados. Na mira tua vida, tá, pom, pom. Sai do alvo. Do alvo da madruga, do instinto selvagem. Cada mala quer ser mais mala que o outro cara. NXO sou eu, MC Ed, pedindo paz, meu Deus, para os filhos seus. Só moleques que eu vejo, que eu vejo, vagando no inferno, procurando um pretexto qualquer pra meter o ferro. Meter o ferro. Se parre de uma grana, uma grana. Quem vence na escuridão profana, escuridão profana. Que nada, só mais uma vítima da madrugada. É, que nada, só mais uma vítima da madrugada. Vale mais do que bala dum dum, diga. Vale mais do que um tiro de dum dum, diga. Vale mais do que bala dum dum, diga. Vale mais, vale mais, vale mais. Vale mais do que bala dum dum, diga. Vale mais do que um tiro de dum dum, diga. Vale mais do que bala dum dum, diga. Vale mais, vale mais, vale mais. E assim se segue, é o encanto da lua. Quantos ainda irão findar a vida na rua sem ninguém ver, olhar ou saber? E aqueles que viram tem medo de dizer: o Supremo criou a noite nela madrugada. Já perdi aliados, vários deles na calada. Gritos, facadas e tiros, é a sinfonia da morte. Amanheceu, se tá vivo, tá contando com a sorte. Troca o dia pela noite, isso é normal. Planalt na minha área pede paz. No setor sul, ha, minha quebra em geral. O comércio da noite rende muito lucro. Avisto vários moleques sem futuro, sonhando com o reinado na bocada. Mais uma vítima da madrugada. Vale mais do que bala dum dum, diga. Vale mais do que um tiro de dum dum, diga. Vale mais do que bala dum dum, diga. Vale mais, vale mais, vale mais. Vale mais do que bala dum dum, diga. Vale mais do que um tiro de dum dum, diga. Vale mais do que bala dum dum, diga. Vale mais, vale mais, vale mais. Vítimas, escuridão profana quer mais vítimas. Vítimas, vem engolindo a escuridão. Escuridão, o profano mundo de ilusão. Ilusão, pedir a paz vale mais do que um tiro de dum dum. De dum dum. Advertência moral, os malucos do setor sul. Setor sul. A noite eu não quero me esconder, eu quero é viver. Nada de menos um, nada de morrer. Quero sair, curtir de boa, sem treta, que nada, sem rixas, à toa. Sinta o cheiro da vida, encontra felicidade, não sendo um homicida. Não quero ser mais um, assumir na calada. Ou seja, mais uma vítima da madrugada. Vale mais do que bala dum dum, diga. Vale mais do que um tiro de dum dum, diga. Vale mais do que bala dum dum, diga. Vale mais, vale.